Aí, mano, aí, dá uma mão pra mim, pesou a minha aí, o cara quer me apertar, ó. Aí, mano, tá querendo ajuda? Eu tenho Deus que me protege da situação. Já tive nesse quadro e pouco me estendeu a mão. Na madrugada balada andava muito louco. Queria mais, sempre mais, estigar o coco. E quantas vezes em casa vi minha mãe orando. Chorando deu tantos conselhos, vixe mano. Passei o pano e não guardei o que ela me dizia. Amor de mãe inexplicável, eu sabia. Suas orações subiam ao céu e Deus ouviu. Passando as noites em claro, puro frio. Um dia um mano me falou desse Jesus. Viria pra buscar a igreja lá na cruz. Mais uma vez eu não dei crédito, sofri. Mas quando Deus tem um plano, nada pode impedir. Tentaram me jogar pra trás e eu de boa. Sabia era as orações da minha coroa. Quantas vezes um anjo me guardou do cano. E na quadrada vários doidos me tirando. Diz o ditado, vaso ruim de se quebrar. Eu vou comprar uma quadrada e apertar. Nada disso aconteceu, mudou tão de repente. A neurose me tomou, preciso da igreja dos crentes. Um inimigo me instigando, você é um bosta. Vai otário, sai andando e vira as costas. Louco pra atrasar meu lado, eu não vou te ouvir. Se Deus me quer, confio nele, vou o servir. Tudo que você me deu, rap de fama, ambição. Leva de volta pro abismo e me deixa então. Comecei a enxergar minha realidade. Vi que tudo é ilusão, no mundo Cristo é verdade. Que quebra as gade e te faz cantar. A solução é essa, mano, posso te ajudar. Sobrevivência, vida louca, pense meu irmão. Se acaso da mente, vê se me entende, Cristo é a solução. Inimigo instiga, não deixa mais ouvir. Abra seus olhos, veja seu lado, Cristo está aqui. Sobrevivência, vida louca, pense meu irmão. Se acaso da mente, vê se me entende, Cristo é a solução. Inimigo instiga, não deixa mais ouvir. Abra seus olhos, veja seu lado, Cristo está aqui. Sobrevivência é uma ordem na selva de pedra. Cê quer mesmo a solução, hein, mano, vê se enxerga. Que os espinhos são aqueles que estão ao seu lado. Confie em Deus, maluco, vem, ele é seu advogado. Mas não se lembre só de Deus na hora da tormenta. Não seja falso consigo, parceiro, me entenda. Quer vida nova e não consegue se levantar. Só depende de você, meu Deus quer te ajudar. Como ele fez comigo, eu não me arrependo jamais. Minha coroa tá feliz, hoje eu tenho a paz. Mas vai pensando que inimigo não vive me instigando. Não devo nada pra ele, vive me tirando. Posso dizer que todo dia é derrotado. Não uso droga, bebida, ele usa o passado. A banca rindo e rimando, tirando de prego. Perdoo eles, pois eu sei que são tipos de cego. Sem entendimento, sem compreensão. Sem temor a Deus, sem a salvação. Sem a solução, sem a paz na alma. Aí, João, você tá com a solução, basta manter a calma. Essas palavras eu senti dentro do coração. Procuro uma igreja, faz o teste, meu irmão. Melhor pelo amor do que pela dor. Se tudo fosse assim, pra que igreja? Pra que orar? Isso não é pra mim. Diz o fariseu, qualquer palavra na sua mente. Deus está comigo, não preciso vir a crente. Prefere satisfazer toda a sua vontade. Perde sua liberdade. Não tô jogando conversa fora, nem falando fiado. Malandragem é ter Deus do seu lado. Do seu lado. Os caras chegou aí, tão querendo te apertar, mano. A solução é essa, posso te ajudar. Sobrevivência, vida louca, pense meu irmão. Se acaso da mente, vê se me entende, Cristo é a solução. Inimigo instiga, não deixa mais ouvir. Abra seus olhos, veja seu lado, Cristo está aqui. Sobrevivência, vida louca, pense meu irmão. Se acaso da mente, vê se me entende, Cristo é a solução. Inimigo instiga, não deixa mais ouvir. Abra seus olhos, veja seu lado, Cristo está aqui. Desde o princípio eu tô sentindo um calafrio. Por quê, mano? Minha mente tá suando um veneno, super a mil. Você pode me ajudar? Eu não sou Deus, já disse pô. Posso te ajudar, então. Tipo trocar uma ideia e se pá. O que você vai fazer? O clima é de tensão, eu tô suando frio. Volta o aqui, Senhor, mano. Vai na minha frente, guia-me. Cê fica aí na oração, pensando constantemente. Eu não sou louco, ouço alguém dizer, vem vir no crente. Aí, mano, dessa vida, mó já pesado. Fui bandido. Meu intento não que é guerra, eu sou inofensivo. Que não que tô tá aqui pra apaziguar, nem sei sai o que aconteceu. Mas fora. Uma coisa eu sinto, eu sou um servo de Deus. Como você, eu vou pagar ele. O que você Deus tem a ver com a treta, mano. Cima, que pregou com paixão e deu sua vida lá no duro madeiro da cruz. Falando bobeira. Não tem como esconder, mesmo de toque e capuz. Vem falar de Jesus, mano. Várias vezes pediu a Deus pra te guardar, mudar sua vida e os seus. Ai, crente, você não tem amor na tua vida? Mão, cabeça quente, não vai adiantar. Vem comigo pra igreja, deixa Deus operar. Três bandidos ali na sala se ajoelhou. Começou a chorar e me confessou. O verdadeiro homem de Deus não tem medo da morte. Mesmo diante de um cano, ali tentou a sorte. Apregoando Jesus como salvador, nós aceitamos de alma. Bendito seja o Senhor. O inimigo derrotado mais uma vez caiu. Eu não sou nada sem ele, foi Deus que compungiu. Veio pra fazer uma obra, todos confessar. A solução é essa, mano, posso te ajudar. Firmeza então, ladrão. Aí, parceiro, se liga nessa. A história eu posso te ajudar. Pode crer, mano. Sobrevivência, vida louca, pense meu irmão. Você faz da mente, vê se entende, Cristo é a solução. O inimigo instiga, não deixa mais ouvir. Abra seus olhos, veja o seu lado, Cristo está aqui. Sobrevivência, vida louca, pense meu irmão. Você faz da mente, vê se entende, Cristo é a solução. O inimigo instiga, não deixa mais ouvir. Abra seus olhos, veja o seu lado, Cristo está aqui. Sobrevivência, vida louca, pense meu irmão. Vê se me entende, Cristo é a solução. O inimigo instiga, não deixa mais ouvir. Abra seus olhos, veja seu lado, Cristo está aqui. Sobrevivência, vida louca, pense meu irmão. Você conhece da mente, vê se me entende, Cristo é a solução. O inimigo instiga, não deixa mais ouvir. Abra seus olhos, veja seu lado, Cristo está aqui.